Salvador para Serra Novembro, Juliette Delta. E o PES, decola da pista 17, comprou a norte. Conexão com a torre. Uno, 1895 controle, acione 0133 no transponder. Quinhentos pés. Decola com proa norte. Copia em POB? 03 a bordo, acionamento, sabe, do decolagem. Chamei a torre agora em 1895. Prossiga. Frequência livre. 3144, atenção Robson 44, mantendo 500 pés nas proximidades de Simbra, não irá interferir na sua aproximação. Ok, não tenho referência na 3144. Certo, chame para acionamento táxi no pátio 3, para passar o Juliette no Zulu. Retorna para Juliette 11, mais leve. Gente, Mike, Juliette, comeu atenção a tráfego de aproximação, por favor. Temos um E2320 em aproximação pelo setor sudoeste. Gente, do mesmo, vai atentar o Mike diretamente. Batam Eco, Delta Fox, ingresso corredor Interlagos, reporte rotatório. O... Agora a nova posição criada. Eco Delta Fox, copiou o controle? Por favor, Delta Fox. Eco Delta Fox, mantenha Interlagos, reporte de asa. Passará. Papá Mike Romeu Vitor, controle? E 60 milhas, norte de Salvador, afastado, tem sequência de disparar os coordenadores. Salvador, Bono 964, acione a identificação dessa via chegada a Mari para o nível 060, ajuste 1066. Oi, senhora, via chegada ao 060, quando você tem o oitavo de limitante? Tem preferência inicialmente, Bono 964. Tá batendo. Sou Elson, Delta Fox. Apatango Delta Fox, chame torre 1895. Elson, sim. Sou Salvador, Apatango Eco Delta Fox Trot. Boa tarde, Apatango Eco Delta Fox Trot. Reporte final de 3 milhas, o ajuste de altímetro 1096. 1096, ajuste, Eco Delta Fox. Imprevisto 360, o Eco Delta Fox. Ah, tudo escuta. Eu mantenho a posição, aguarde para decolar. A 3816, chame o centro Recife, frequência 12685, alternão 1245. Tem mal, Eco Delta Fox. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, Eco Delta Fox. Fox. Gente, informe se eu desviou o centro Recife agora, frequência 12685, secundária 12545. 12685, secundária 125, decimal 45, tá 3216. Tá Delta Fox, pouso autorizado, pista 17, o vento 120 graus, 14 nós, ajuste de altímetro 901. Pouso 917, leve Delta Fox. Puxa acionamento, posição 2. Autorizado, time pro táxi. Manaus, voo 256. Acione time pro táxi, já estamos no voo. Eu já estou autorizado para o sistema e pode estar estabilizado. Será em 320. Está cancelada a restrição de altitude e velocidade. Acione em 320. Mike Juliette, Romeu, mantém-se dos Cajazeiras, chame a torre 1-1-8-9-5. Mike Juliette, Romeu está livrando Cajazeiras, comprou de Serra Índia com Índia para pouso. Chame torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5 dá presente, Mike Juliette, Romeu. Prezado táxi, reporte para ingresso no pátio principal. Tônico 050. 016 agora, 90, 3144. Mike, Juliette, Romeu, 12. Atendendo a solicitação do controle, já está próximo à Serra Índia com Índia visual para pouso. Ok, chame no solo controlado, vento 120 graus, 15 nós, ajuste de altímetro 0,6, mais de Juliette, Romeu. Devido à distância do terreno, impossível chamar no solo, já na curta final, Mike, Juliette, Romeu. 75 no Flash. Ok, autorizado Guarulhos, nível de voo 340. Decola da pista 10 com curva direita no perfil da El Leda Motiva. Aerovia será o perfil 10. Controle 1208-5075 Transponder, TAN 3805. Correndo sim para pushback e acionamento. Chamaremos, TAN 3805. Serra Romeu, autorizada a decolagem para o Pro Norte, o vento no 20 graus, 15 nós, ajuste o altímetro 9 9. Amigo autorizado, decola direto, então, obrigado. Eco Delta Fox, só estacionar a frequência livre, essa esquerda. 1-6. Serra Romeu, agora para a CNM3. Confirma o Xanemia 320. Ok, graças. Controle não copiou o Xanemia 320. Confirmação ajuste 2016 para o Xanemia 320. Afirmo, 10 ou no 6. Obrigado. Vamos lá para a transferência, obrigado. 3144, no solo 01, livre táxi, primeira direita, 121, 19. Direita 219, tá, 3144. Passo 256, 185 a bordo. Temos 2 horas 57 alternado, Recife. Paulo Salvador, boa, TAN 3144, livrou. 256, segue táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre 1-1-8-9-5, PNH 1-0-1-6, bom voo. Índia Alfa, de 295, matou igual 256. TAN 3144, chame antes da Juliette. Camarada da Juliette, TAN 3144. 60, alterna 1-2-8-8. Alterna 1-2-8-8, obrigado, boa. Salvador é 1-2-5-6, posso esperar o 0. Traz 1-2-5-6, autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-5 nós. Ajuste de altímetro 1-0-1-7. Informação de tráfego, Robson 66 à sua esquerda, mantendo proa norte, 500 pés, não irá interferir. Ok, então, autorizado a alinhar, decolar 1-2-5-6, boa tarde. Claro, Serra Romeu, avisou aqui com o local do TGM no condomínio de Contas Águas. Já informa daqui a 2 minutos quando for remeter. Ali, Serra Romeu, que reportou? Bem macio, senhor. Gente. Quatro Juliette, portão 01. Juliette 01, autorizado para 3144. Sou 1964, decoração para procedimento LS, curva esquerda, proa 045, limite localizador. Esquerda 045, limite localizador. Ou 1964. Desce para quanto? Desça para 4 mil pés. Ajuste e permanece no 0 no meio. 4 mil, ajuste no 0 no meio. Ou 1964. Sou 1094, desça para o nível 050. 050. Sou 1164. Escuta. Desça para o nível 060. Reprovou 1964, 060, alguma coisa não se protegeu aí, quanto mais. Sou 1094. Desça para o 050. Autorizada a decolagem, pista no 0, vento no 20 graus, 14 nós, ajuste de altímetro no 0 no meio. Torre, passada CNA 6320, agora está 3 milhas do céu. CNA 6320, reporte externo, baixado travado, ajuste de altímetro no 0 no meio. 0 no meio, reporte baixado travado. Com 1256, contato radar na decolagem, suba via saída Pulca para o nível 370. 370, Pulca, preciso levar na proa 50, livre de informação. Livre de desvios, confirme por quantas milhas vai manter a proa? Por 40 milhas. Rua da esquerda, desvio, 40 milhas, 9256. Com 1885. 825, Brasília. Pena identificação, desça via chegada Banks e para o nível 080, ajuste 10 no meio. Via chegada Banks com 0 no meio, via descendo, com 1885. Salvador, Rombário, tá? 127, contato radar, posição Conde agora, mantenha uma centena, foi na proa de Belfi, reporte medial de descida. Muito grato, Júlio, aí está o Zulu. Senhor Oscar Bravo, 500 pés, ajuste Salvador 1-0, 1-6, reporte visual com Serra Índia com Índia. Sou 1-0-9-4. Operação para procedimento, curva esquerda, proa 045, limite ao localizador. 045, localizador. Controle Salvador, Papatango, Juliette, Tango, Zulu. Papatango, Juliette, Tango, Zulu. Contato radar na decolagem, suba via saída Lontar para o nível 090. Sobe via saída Lontar para o nível de voo 090, Juliette, Tango, Zulu. Como 094 estamos sem escada? 094 agora 250. Autorizado, manter 250, informe para a recepção. Controle Salvador, boa tarde. Papa, Papa, Tiago, Serra Romeu. Papa, Papa, Tiago, Serra Romeu. Autorizado, direto, direto Santana, 507, reporte na 20ª milha. É, se autorizado, vou manter com a porta de Maracajipe, só para fazer um sobrevoo local, mas já passará na 20ª agora, senhora. Gente, o Mike e Juliette, o Serra, Charles Serra Romeu. Controle, autoriza rolar direto Lotar pro Juliette Tango Zulu? Juliette Tango Zulu, vou manter o PC do país. É, está mantendo. Tom no 964, para interceptar, está autorizado curvar direita pro A060. Direita 060, voo 964. Tom 1094, desça para 4 mil pés. 4.094. Salvador, boa tarde, eu sou 3560, informação, guerra, 3560, sua identificação dessa via chegada a Mari para o nível 070, ajuste no 096. Via chegada a Mari, ajuste na terminal 1096, até o 070, confere? Afirmo. Quantidade de WhatsApp? Negativo, manter o perfil. Solo, boa tarde, CNM-360. CNM-360, segue via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 06, sim. Alfuno, 19, décima 8. 19, 8. Um, 1885. 85, na escuta. Chame setor final, 119, decimal 8. 19, 8, 8, 8. Gol 1256. Prefeira. Chame Recife, 12685. 285. Romeu, fica bravo? Ouvindo seu tipo de equipamento, ao Robson 44? Sim, já tem esse tráfego que decolou de Salvador, o Robson 66, ele está próximo à Serra Índia com Índia, com proa de Baía de Todos Santos, porém saindo para João Durval. Cabral, confirma a procedência? Sim. Salvador é o Gol 964, 4 milhas para o marcador externo. Para o Gol 964. Externo, baixa a zona. Vai lá. No 1.64, reduz a velocidade para 220 nós, chame setor final 119.8. 229.798, bom, 1.64. 1.27, desça para 4 mil pés, ajuste no 0.96. Serra Romeu. Tenho contato as milhas afastadas de Salvador. Procedente da Serra, autorização barreira. Sando externo, baixar travado, gol 964. Gol no 964, foi autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, no 4 nós, ajuste altímetro no 0 no meio. Sim, livre pouso, na 10, gol 964. Três cinco meia zero, desça para o nível 050. 050, tá para 3560, após uma centena, reduz a velocidade para 2309. Após uma centena, reduz 2360. 05 na aproximação para 3560. Quatro para Barreiras, copia? Afirmativo. 127 no 4, Salvador Barreiras, 140 nível. Via rota, decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Mongo, após VATAP segue conforme. 1208 controle, acione 5171 no transponder. Aprovado para Barreiras, 140 conforme. Planejado, pistão no zero, curva à esquerda, saída Momo, VATAP, depois segue o plano de voo. O controle 1208 e o transponder 5171. Correio 5 para pushback, acionamento. Pará para push, acionamento, azul 2714. Salvador, acionamento 3195 para Guarulhos, 3600. KM 305, Salvador Guarulhos, 360, nível autorizado via Ampersul 10, segue conforme. Decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208, controle, 5175, transponder. Avisado para agora 360, abertura 10, decolada 10, curva à direita da El, Leda, Motiva, mas não copiou o controle e o transponder, o cenário 6395. Transponder 5175, o controle 1208 e após decolagem, primeira curva à direita. Então, recordando 90, primeira curva à direita, da El, Liga Motiva, 2190 e o transponder 5175 e o controle 1208, né, 6395. Correto, chame para posicionamento. Camarada, né, 6395. No solo, Zona 6, Libertax, primeira direita, 121, décimo 9. Direita, 219, 964. Salvador, 964, segue via Alfa, Chimenez, 2 Juliette. Juliette Tango Zulu, informa o tráfego 1 hora, 21 milhas, rumo sudoeste, Eco 110, restrito ao nível 070. Tá, atento o tráfego, cara. Vai manter o nível de voo 050, Juliette Tango Zulu. Rumo 27, informa o tráfego, posição 11 horas, 21 milhas, rumo norte, Charlie 402, restrito 050. 27, o controle não copiou a informação? Torre Salvador, gol 094. Estou no 0, vento 120 graus, 149, ajuste e altímetro no 096. 096. Sim. 964, Juliette, portão 9. Juliette, Estou em Salvador, voo 964. No 64, continue a aproximação, aguarde pista livre. Falando no 64. Gente, o rumo 27, aguarde esperar o tráfego para prosseguir na descida. O 27 vai na proa da posição pelo. Tango Zulu, tráfego superado, livre ascensão para o nível 090. Livre ascensão, nível de voo 090, Juliette, Tango Zulu. Pumba 27, tráfego superado, desça para 4.000 pés. Oi, Salvador, boa tarde, 1885, final da 10. Voo no 885, reporte externo, baixar travado. Peraí. Traz voo no 094, Libron. Voo 094, segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, Juliette, chamará antes da Juliette. Voo 094. Pista 90, vento 120 graus, 129, ajuste de altímetro 90 na linha. Autorizado, pouso 10 no meio, ajuste, pista 10, voo 94. Panamá 326, aciona identificação, desça via chegada a Mari para o nível 050, ajuste 10116. Desça 050, ajuste 10116. Solicita a possível zona da presença. Mantenha o perfil Panamá 326. No solo 22, debilitar de primeira direita, chame solo 121 no décimo ano. 121 no 9, Salvador Azul 27 no 4, posição 4, Romeu, parte 3, pushback acionamento. Está autorizado pushback no parte 3, chame pro táxi. Chamara para o táxi, Azul 27 no 4. Táxi para Juliette, voo no 094. 094, Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, voo no 094. Fala Salvador, boa tarde, voo 164. Voo no 164, segue via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, morar no 164. Passagem da aeronave da Goa, retaguarda, está autorizado o pushback no portão 8, chame para o táxi. após a passagem do gol à retaguarda, está autorizado, chama para o táxi, são 3805. Terça via chegada a Man, reporte no ideal de descida, ajuste 10116. Já autorizado 110 pelo centro Recife, via chegada a mão, Eco Papaterra. Eco Papaterra, vou na proa de Maçu para interceptar a chegada, desça para o nível 060. Maçu, sente, Eco Papaterra. Ano é 326, decoração, participação de meteliés, curva esquerda para 050, limite localizador. Esquerda 050, limite localizador, 6320. Altímetro 10 no meio. Liga depois na 10, então 3560, 2016. 5 para o B, 530, alterna palmas, início de táxi. Bravo Vitor Tango, ação de estação. Meia, azul 27 no 4. 7 do Vizac, eu estou a ponto de espera da 10, lá chama 12845, 10 no meia, azul 27 no 4. Salvador, onde é que Papa Terra? Possível. Já estamos aqui no Travém de Machu, foi autorizado pelo Centro Recife, a Proa de Amã e a CNTC para 110. Já passamos aqui, Machu. Gente, vou na Proa de Amã, desça via para o nível 060. Proa de Amã descendo para o 0620, ano Papaterra. Deu 4000, 127. Gente, Roma 27, mantenha 4000, aguarde para a CNTC para chegar. Gol 2008, ação e identificação. Sete no quadro, após o gol, está autorizado para seguir contato até o ponto de espera. O ação do 7 no quadro. Sete, entendeu que após a passagem do primeiro gol, está autorizado para o ponto de espera ou aguarda o segundo? Após a passagem do primeiro. Após o primeiro, segue via baixo principal e de alto. Ação do 7 no quadro. Afirmativo, cliente, parte 1, no Indy Alpha, prossegue o azul 27 com a parte. Pois 008, copiou o controle. Pois 008, copiou a informação do controle. 6 minutos, desce inicialmente para o nível 180. Antes da Juliette, no 885. Hora, 21 milhas, rumo nordeste, um Papa Alfa Yankee 1, mantendo o nível 170, transporte de incêndio. 27, vetor Alfa para o sequenciamento, mantenha presente pro seu limite a magnética 1105. Chame a torre 1-1895, QNH 10 no meio. Índia e Alfa, ponte espera da 10-1895-10 no meio, 3805. 1-1885, após aeronave da TAM, autorizado ingresso Juliette, portão 11. Juliette, portão 11, depois da aeronave da TAM, 885. 6-3-2-6, Azul 27-4, autorizado a alinhar e manter pino 0. Alinha e mantém 1-0, Azul 27-4. Solo Salvador, boa tarde, tá 3560, Livrão, não se escuta. 3560, segue Alfa, Chimete da Juliette. Alfa Juliette, chamado da Juliette, tá 3560. Bravo Sr. Tango, desça para o nível 050, ajuste 1016. 3050, Bravo Sr. Tango. Eco Papaciar, informação indicada? 229. Autorizado manter 2209, Eco Papaciar. Papatango Juliette, Tango Zulu. Papatango Juliette, Tango Zulu. Tango Zulu. 4 milhas no teste de afastado de comandante, serviço radar encerrado para o serviço de informação de voo e elétrico, chame Recife, 12685, alterna 12545. 12785, Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, decoração para o procedimento LS, curva direita para o 035, limite localizador. Direita 035, limite localizador, Bravo Tango. Juliette para o portão 8, da 3560. Solo Salvador, boa, 3193 da TAM, informação Sierra, autorização Galeão. 3193 com Galeão, copia? Prossiga. Salvador Galeão, 360 nível autorizado, via rota, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Neda, Irume. 1208 controle, 5413 o transponder. 127 tem condições de reduzir para 1709. De voo. Decola da 10, curva à direita, saída da El, aí segue Leda, Irume. Controle 208, acena 5403, copiou da 3193. Estimativo, 5413, transponder, chame para continuar o acionamento. 5413, chamará. Firme é o gate 11 para o 85. Firme? É posição 11 para o 1885. Sem ninguém aqui ainda. Serra 6142, informação Serra, autorização Recife. Janeiro 1142 para Recife, aguarde 4. Guardado. 2794, decolada 32, chame controle, frequência 120 da 8. Gente, 1208, azul 2794. Via direita, proa 030. Limite a permanecer na proa por. O limite, corrija. É a radial 260, Salvador. Gente, voo 2008. Bomba 27 está autorizado, descida para 2000 pés, já está estabilizado. Já Xané 6326, torre 1895. 1895, 6326, boa. Radial 260 de Salvador. 5 1-0, conforme rota do plano inicial, peso 17. Decola 1-0, curva esquerda, Fuca, Aracaju. 208, controle, ação 5420, acho que é 61 no 42. Reto centro para o tiver questionamento no portão 06. Vamos lá no 6. Passa na 63, 05, porque vem encastramento, portão 05. Autorizado, chame para o taxa. Boa tarde, com a 35. Que tipo de equipamento? Assim, atitude mantém? Gente, o Mike Romeo Alfa mantém no 1507, repete na 20ª milha, ingressando corredores. Gente, o Michael Mel acione transponder 01164. Confirme se tem condições de voar rumo a Veracruz para interceptar o corredor Caixa Prego. Gente, o Michael Mel está autorizado para dar rotatória. Controle Salvador azul 2794, na saída Momo, mantém 3000, não cumpre a restrição, ok? Azul 2714, contato radar na decolagem, cancelado as 6 inscrições da saída Momo, suba para o nível 140, foi direto Momo. Tente direto Momo, livre das restrições para 140, o azul 2714, obrigado. Pumba 27, reflete a final, chame torre no 895. Eco Papa Sierra, desça para 4.000 pés. Para 4.000 pés, Eco Papa Sierra. Pula 27, reporte marcador externo baixado para baixo. Marcador externo, arroba 27. Controle Salvador, stand 3805, colou no perfil da ESA, da El Leda, Montevá. Stand 3805, contato cadar na decolagem, suba via saída da El para o nível 340. Subindo via saída da EL para o nível de voo 340, tá? 3205. Eco Papa Sierra controle. Na pescoça. Tem condições de incrementar a velocidade em 209, devido à aeronave em transporte de tempo? A negativo, senhora, já estamos aqui na velocidade máxima. Agora, se for autorizada. Eco Papa Sierra controle, não confiou, a informação foi cortada. Não tem condições de aumentar a velocidade, agora se for retornado podemos prosseguir para a rotatória. Gente, Eco Papa Sierra, confirme o pouso, a intenção de pouso é na 1-7? Afirmo. Eco Papa Sierra, controle. Afirmativo, a intenção de pouso é na 1-7. Eu estou para a pistão no 7, curva à esquerda, pro 090, limite permanecendo a proa por 6 minutos, reporte para modificação. Esquerda 090, confirme a restrição. 6 minutos na proa, reporte visual com rotatória ou para modificações? Reportará visual com rotatória para modificações, é que só para terra. Cheque em de alfa no ponto de esperadão no 0, torre 1, 1895, Kenegão no 0, no 6. Cheque alfa no 0, no 0, 295, 63, 35, obrigado, vamos para o tomate. Comandante, boa tarde, vamos 094, informação de terra, autorização Fortaleza. Vamos 094 para Fortaleza, me faz sair da Momo, agora de copy. Sair da Momo, aguardando copy, vamos 094. Mário, ajuste no 0, no 6, reporte unidade do tipo. Pula 27, pouso autorizado, pista 1-0, vento 120 graus, 1-0 nós, ajuste de altímetro 1-0 no meio. Só para rumbar 27, uma descida após o pouso vai seguir para a parte do Natalavista, ok? 5-0, ajuste 1-0 no meio, reduz a sua velocidade para 2-1-0 nós. Estamos com 2-0-5. Gente, está autorizado manter 2059 Gol 2008. Salvador, está 3805. Está 20, 08, controle 147 para fora, está na posição 10. Tenta dar uma escudez novamente em um nível. 370. Correto, chame para fugir de acionamento. Tomaria, obrigado. Salvador, TAM 3805, autoriza para o ar direto, monte para presente. Aviagem, TAM 3805, é que o papai quer cumprir com o peixe para o controle? Já tem rotatória à vista. Cliente, é que o papai quer, desça inicialmente para 3000, peça pode para modificação. Já pode modificar da presente. Cliente, é que o papai quer, plano ISR cancelado aos 1739, desça para 1000. E 500 pés, ajuste no 016, repórter com a placa. Papaterra. Controle de Salvador, azul 4116, boa tarde. Azul 4116, aciona a identificação dessa via chegada a Mari para o nível 06, corrige 080, ajuste no 016. 080 via Mari, ajuste no 016, 4116. Pool 2008, 32 milhas do DOS afastado de Salvador, reassuma a navegação na Pro de Cap. Gol 2008, desse mantenha 4 mil pés, ajuste no 016. 4 mil, libera responsável. Apenas de altitude, gol 2008, mantenha 2059. Sim, 4 mil. Gol 2008, informo que o tráfego transportando extremos está 1,5 milhas na sua frente, com ground de 1,65. Sim, eles vão pousar na 1,9 ou não, Natália? Certo. Grave de Sertango, confirme a intenção de pouso no 017. 107, quanto mais pronto vai efetuar o cancelamento, efetuar pouso na 107. Gente, grave de Sertango. 2008. Papacerra? Ah, já estamos a 1500 visual, já com a 107 à vista, vai para a serra, próximo já da rotatória. Controle, é para a serra? Vai, é para a serra. É que o Papaterra, devido ao transporte de enfermos, irá pousar na 17, inicia um 360 com curva pela esquerda sobre Paripe. 360 pela esquerda sobre Paripe, é que o Papaterra. Bravo Vitor Tango, chame a torre 11895. Bravo 295, Bravo Tango. 3805, chame o centro Recife 1251, secundária 13395. 251-3395, na 3805. Gol 2008, informa que o transporte de enfermos irá pousar na pista 17. 2008, permanece Itapa em 4000. Após Itapa, está autorizado descida para 2000 pés, ajuste no 016. 2006, não 2008, interceptar. Itapa, está autorizado por hoje Duna, gol 2008, interceptar. Duna, é 0. Controle Salvador, azul 2714, desvio à direita, proa 300. Proa 300, confirme por quantas milhas, azul 2714? Proa 50 milhas. Tem alguma das 7? Rio e 100 pés ainda sem contato, atente a tráfego um Bravo Eco 9 Lima, fazendo 360 sobre nas proximidades de Paripe, mantendo 1.500 pés devido a transporte de enfermos Mike Romeo Alpha. Eu decolo 190, Piazza, antiga rotatória. Afirmo. Após a 060 pro ID da rotatória, leve para passear. Azul 41116, desce a via para o nível 050. Via para 050, azul 41116. O Salvador está 3193, posição 1, para o posicionamento. 64. Usado ingresso na pista 10, reposto livrando parte da autoridade. Então, levando para a parte da autoridade do Rubado 1895. Torre 1896, para passear. Salvador, Jack, para passear. É para passear, Torre, boa tarde. Ah, boa tarde, estamos aqui com a proa da rotatória, já avistando a 107, Jack, para passear, mantendo 1500 visual. O Eco Papa Sierra, reporte vertical do CEASA. Ao bloquear o vertical do CEASA, efetua 360 e complete final 97. Reporte final 3000, Eco Papa Sierra. Após a vertical da CEASA, efetuará um 360, Eco Papa Sierra. Chame 6315, decolado aos 45, chame controle, frequência 120, décima 8. 308, 6315, vou aproximar. Cliente, estou visual, pergunta livre. 127. Saída da EL para o nível 360. Meia, saída da EL para o 360, né? 6315. 120 graus, 08 nós, o ajuste de altímetro 90, 1-6. Cliente livre, pouso 97, vai ser travado, já acertado. É com a face a... Desconsidere a última informação, reporte final de 3 milhas, cabeceira 17, Papa Serra. Reportará final de 3 milhas, 17, Papa Serra. Azul 2714, chame centro Recife, 1260, alterna 1288. 260, 288, boa. Gol 2008, boa tarde, reporte externo, baixado travado, o ajuste de altímetro 1-0 na meia. Externo na meia, externo, baixado travado. Questão de altitude. Azul 4116, desça via para 2000 pés, ajuste 1-0-1-6. Via 2000 pés, 1-0-1-6, azul 4116. Azul 4116 está autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS, reportará estabilizado, Azul 4116. O Eco Papa Sierra aguarda autorização de pouso, a aeronave à sua frente acabou de tocar na pista 97. Tá ciente, está aguardando o Eco Papa Sierra. Vitor Tango no solo aos 47, confirma o pátio. Agora a primeira esquerda, taxiway Quebec e aguarda para reingresso na pista 97. O Bravo Vitor Tango. Final de 3 milhas, baixado travado, aqui para passear. Aqui para passear, pouso autorizado. Pista 97, vento 1120 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 1096. Para passear, livre pouso. Bono 966, sua identificação, dessa via chegada a Mari para o nível 050. Eu queria Romeo Alfa, mude seu transponder para 0163. 0008, continue a aproximação, aguarde que está ali. Correção, aguarde, autorização de posto. 08, vai, não. Meu Alfa, informa que não recebo o seu modo Charlie, cheque seu equipamento e reporte ao rotatório. Rotará na rotatória, está cercado mais uma Alfa. 08, pouso autorizado, pista 90, vento 1900 graus, 129, ajuste de altímetro 09. Reforço, pista 0, 0, 9, gol 200. Pega o papá, terra, parte 4. Sim. Autorizado, 180, reporte livrado. Reporte livrado, papá, terra. Braço, pista tango, reingresso na pista 97, autorizado, reporte livrando, parte da base. Portão 10. Vamos, vamos, 094. 094 está autorizado para o SPEC no portão 90, chame para o táxi. Autorizado portão 90, chamará para o táxi. Para o táxi, 31193, 173 a bordo, Campinas, 3h40. 3193, segue via Indy Alpha no ponto de espera da 90, Torre 1, no rumo 895, QNH 10 no meio. Gente, Indy Alpha, ponto de espera 10, chama 1895, 31193. Mundo 659 copia, Galeão? 659 copia. Mundo Galeão, 360, nível autorizado, via rota, decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irume. Mundo 208 controle, acione 5456, transponder. 360 para o Galeão, da 10, curva à direita, da El, Leda, Irume, sentido plano 208, 5456, bom, mesmo pronto. 05, inspecionamento. Gente, após desvio, vai na praia de Duna. Acho que é Papa Golf. Outra vez, o Oshner 6315 está ali na restrição de 100 da El. Também 6315, informa que a restrição de 100 na saída da El é apenas para a decolagem da pista 28, suba para o nível 360. 0360, Oshner 6315. 93. Ciente. É, 2008, solo 51, livre táxi direita, 121, 19, solo. 219, gol 2008. Nós chamamos torre 11895. 295, boa. Vamos em antes da Juliette. Alfa, mandando para Juliette, 2008. Estágio 4196, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste de altímetro 1096. Boa tarde, continua, 1096, 4196. Vente Cal de Lauro, Michael, meu Alfa. 3193, autorizado a decolagem, pista 90, vento 100 graus, 129, ajuste de altímetro 1096. Gente, livre decolagem, 3193. O meu alvo visual como está agora, autorizado a decolagem? Está visual, senhor. Ok, ciente. Após a aeronave iniciar a rolagem, autorizado, pátio 3, vento 100 graus, 129, Michael, meu alvo. Ciente, após a decolagem mesmo, também está visual com o voo também, está axiando. Do Michael, meu alvo. Zona 094, POB 177, 3 horas de autonomia, Terezinha. Zona 094, segue táxi via Indy Alpha no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 10 no meio. Táxi a faixa, Indy Alpha, ponto de espera torre 295, 10 no meio, Zona 094, obrigado. Ok, tá agilizando, vai passar na retaguarda do voo, Mike Romeo Alpha. Do 4462, acione a identificação. Qual o nome? Autorizado posto, pista 6141, no meio. Tá, 3193, decolada 53, chame controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. Sim, 3193, boa. 0 milha, sudoeste Salvador, vou na Flor de Mari para interceptar a chegada a Mari, ajuste 1-0 no meia, reporte unidade descida.